gerações. Glória nunca morre, teu nome também não. E os teus milagres e o meu coração apagá-lo da história. Aleluia. Esse é o maior Deus de todos os tempos. Ele é o único Deus. Não há ninguém tão grande que possa apagá-lo da história. Não há ninguém que seja tão grande que possa arrancá-lo da história do universo, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Nós habitamos em um planeta que Ele criou com o poder da sua voz. Aleluia! Esse é o Deus dos nossos pais, o poderoso de Jacó. E Ele é tão grande Esse planeta que nós habitamos foi criado por Ele, que faz parte do sistema solar, que está dentro da Via Láctea, que é apenas uma galáxia das milhares que Ele criou. Esse é o Deus de Israel. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor.